Alto Guarijal, boa noite, é o 6310 da Oceânica, Santa Papá. 6310 na via Maré, desce para 2000 pés, 2013. 2000 pés, 2013, poderia fazer? Negativo. Obrigado. 33, continue aguardando a pista livre. Afirmativo, o 2733 está visual, tem fica. Voo no 398-09, direita, solo 219. Direito 219, voo no 398. Romeu, Charlie X, hey, condições visuais, chama no ponto ideal para descida, Charlie X. Uno 398, boa noite, doutor. Uno 398, muito boa noite. Prossegue táxi via Alfa Juliette, posição 09. Passando 2733, pouso autorizado, pistola 0, 080 graus, 089. 2733, pouso autorizado. Juliette para posição 9, 398. Após 09 pousando, Lima. Após Lima, 8. Solo 03, tem táxi livre, frequência livre estacionada. Então, 3662 já possui o seu plano, pronto, cópia? Afirmo. Ciente autorizado Natal, nível de voo 370, decola da 10, na saída Puca, transição Zipar via Upzulu 10. O controle opera em 120.8 e o transponder 5044. Decolagem autorizada. Decolagem 5044 transponder, então 3662. 3662, cotejamento correto, chame pronto pro T-Back acionamento. Vai chamar, obrigado. desce até 2.500 com 1.013, Romeu Tchau Alexei. Obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Gol no 885.500, Dael. Boa noite, sobe 360, vigilância no 8. 885, 360. Autorizo o 1885 VAR Dael ou Leda? Autorizado VAR Dael, 85. 85. Como recebe? Tá com, tá 5827, autorizado para estiver em acionamento, chama para o nosso táxi. Olhou no 885. Prossiga. Alguma possibilidade de a gente voar na prova de vídeo, 1885? Aguarda. 885 ainda negativo, o bridge mantém a saída. Sim, está mantendo, 885. Ajuste na 63 no 0, autorizado LS, reporta estabilizado, ajuste no 0 no 3. O 0 no 3 está autorizado para seguimento. 63 no 0 da hoje. Jet 5827 está com 4-4 a bordo, 3 horas e 45 Guarulhos. 5827, autorizado táxi via Indiana, ponto Saradão 10, chame torre 118.95. O ajuste de altímetro 10, 13, apenas confirmando 144 a bordo. Negativo, seria 44 a bordo. Gente, grata, bom voo, torre 118.95. Torre, muito boa noite, 527, estou acompanhando. 527, autorizado, ingresso da colagem, vento 080, 89. Autorizado, Leandro, colagem 057. Gol 1885, eu chamo Recife agora, 13325. Zero estabilizado? Afirmo. Confirme. Está estabilizado, 13 no 0. Ok, completa, chama a torre agora 118.95. No 895, grato. Torre Salvador, 613 no 0 da hora, baixou e travou. Passou externo. Vente 13 no 0, vento Salvador 0, 90, 10, 9, pouso autorizado, não no 0. Sim, autorizado, pouso 13 no 0. 57. Controle, 1208, decolado de Salvador 24. Obrigado, boa noite. 7. Noite, 5827, Abjad. 5827, sobe 360, Leandro da Elvis. Seria possível Leandro na presente? Autorizado, Leandro. Muito obrigado, senhor. Leandro na presente, 5827. Boa noite, eu sou 4071, no Papo Pão, por exemplo, cabina. Azul 4071, autorizado Campinas, nível de voo 360, decola da 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta para o Zulu 16, após Belo Horizonte, após Trevi, após conforme rota. Controle Salvador, opere 120, decimal 8, e o transponder 5051. Da El, Lida, 30, 316, BHG, 30, quase que a rota do plano. Controle 208, 0541, azul 4071. 4071 no planejamento correto, são pronto, pushback sonamento. Camarada, 4071 no gráfico. Salvador, boa noite. Passagem do 9808, para a informação Quebec. 9808, voa Itape, desce para 2000 pés, 1013, livre das restrições em Itape. Gente, desce, voa na proa de Itape e solicita descida 9808. 2000 pés, livre das restrições, 1013. Gente, para 2000. Gente, está 3858, autorizado Fortaleza 370, decolando da... via Zulu 19, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Trot. Controle 120.8, transponder 5045. O 3858, cotejamento correto, chama pronto para o feedback, acionamento. Sim, chama para pronto, 3858. Paulo, 6310 da Oxi Livró. 6310, prossegue o táxi via Alfa Juliette, posição 06. Alfa Juliette 06, 6310. Controle, Alex Ray, visual com a 17, Salvador. Alex Ray, chama a torre 118.95, Alex Ray. 18.95, Alex Ray. Como recebe? Oi, boa noite, Salvador, com o Alex Ray. Visual com a 17. Romeu Charlie Alex, como recebe a torre? 5x5, Romeu Charlie Alex. Romeu Charlie Alex, reporte na curta da 17. Reportará na curta do 17, Romeu Charlie Alex. Boa noite, reduzição 250 nós, desce para 3 mil pés na via chegada Maré 1013. 250 nós, redução para 3 mil na Maré com 604. Confirme, está autorizado o ingresso no pátio. 6310. Afirmativo, 6310, ingressa na Juliette, posição 06. Juliette 06, grato. Valeu, 5827, poderia correr na proa de bridge? Aguarde. Jet 5827, voe direto bridge e se chama em Recife nas frequências 13325, alternando 251. 3325, 251, obrigado, boa noite. Alex Rey, tem livre pouso na pistoma 7, o vento 08, 0 graus com 08 nós. Gente, o meu Charlie foi. Gol 1-889, boa noite. Prossiga 1-889. Autorização, galeão. Autorizado, galeão, nível de voo 360, decolada 10 com curva direita na saída da El Leda Bridge, onde intercepta Upzulu 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120.8 e o transponder 5047. Autorizado, 360, decolagem da 10, curva direita na Israel, Leda, Brice, Upzulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena e rota do plano. É, 120.8, o controle e 5047, transponder, o gol 1889. 1889, acontecimento correto, estamos prontos para o tiver funcionamento. Pode chamar, meu Deus. Para o pushback de acionamento da 3662. O 3662 autorizado para o tiver acionamento, estamos prontos para. Vai Obrigado, 71, autorizado por estiver em estacionamento. Chame pronto o táxi. Afirmativo, autorizando, chamará para o táxi, azul 4071. Livre LS, como estabilizado? Livre LS, reportará estabilizado, 908. Bom, good evening, Condo 077. Go ahead, Condo 077. Request the type of departure bus, Condo 077. Send it by for clear Condo 077. Yes? Send it by for copy, Condo 077. Roger. Localizador Passaredo 9808. 08 da Passaredo, chame torre 1895, complete aproximado. 8895, uma boa. Sir, 077, send by sequence, I will check with the receive center. Out of block time 2300 Condo 077. 2300, send by 1 minute please. Thank you.